Trio Calafrio. Quem não embrasa? Vaza, filho. Amo baile funk, tá no sangue, tá no coração. Curto as novinhas que dançam até o chão. Eu amo tá solteiro e trobar estas malucas na madruga. Curto e porra. Nas amo baile funk, tá no sangue, tá no coração. Curto as novinhas que dança até o chão. Eu amo tá solteiro e tromba com as maluca na madruga. Curto empurrar. Das popozuda. Amo baile funk, tá no sangue, tá no coração. Curto as novinhas que dança até o chão. Eu amo tá solteiro e trobar estas maluca na madruga. Curto e porra. Nas amo baile funk, tá no sangue, tá no coração. Curto as novinha que dança até o chão. Eu amo tá solteiro e tromba com as maluca na madruga. Curto empurrar. Das e aí, legenda funk original.